O Sané 6200, vou na proa de TAP. Único a bordo, aguarde para o táxi. Temos aeronave fazendo pushback na saída do pátio. Aguarde para o táxi. Obrigado. Lima Zulu Tango para... Complete sinal do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 118.95, boa Tango. Saracaju, aguarde cópia. O Caracaju, aguardando. Boa, Lima 6255, pode ingressar após o... parada do 37. Ah, firmo, após o pai da Gol livrar, segue para Juliette, portão 5. Juliette, botão 5, vendo a GP, pra ele empurrar mais pra trás, se parar aí não vai dar. Pouso 1 no 00 graus, 1 no 5 nós, o ajuste no 0 no meio, o Lima do Lula Tango. Gente, Tango. É, já desconectou, deixou a porta aqui, vamos esperar. Gente, então. 255 vai aguardar. No corredor Veracruz. P5220, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado, 5220. Nível 370, por favor. Gente, número 2 para a cota, saída prevista, pouca transição Aracaju. Pouca Aracaju, 5. A bordo, 188 a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Índia, alfa no ponto de espera, torre 18, esse manual 5 com voo. Lima Fox Serra, táxi via pátio, chama para ingresso no pátio principal. 55 após o gol, segue para o portão 5. 5728, pronto para a cópia? Pronto, 728. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5510, coteja. Autorizado Recife, 350, pela transição 58, decola perfil Puca, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Controle da 120, decimal 8, e o transponder 5510, é o F-5722, na posição 09. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Lima Fox Serra, faz a passagem do Oceaner, segue via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 95, com voo. Leve 6740, Mario arrive, Tampa level 060. E Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, né? 5220, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 19, 7. Cena, 159. Hotel Lima Tango, prossiga. Permanente do controle. Acione código transponder 0143. Ok, então a gente está pronto para o pushback aqui no 8. Gente, agora temos tráfego, vai passar na retaguarda. Tudo bem, 200. Lima Zulu Tango, táxi via pátio na Lima, chama torre 18, decimal 95 para prosseguir no táxi. Previsto da Eulê da Bride, número 2 para a cópia. Da Eulê da Bride, sim. 390, pronto para cópia? Está pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5452, coteja. Autorizado 390 para Recife, Pucaracaju, é o 390 em voo, decola da 510 com curva à esquerda, 20880 no controle de saída, 5452 no transponder, é o Brick 58, era o Brick. Confirmo, nível 390, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando, já pronto, controle autorizado. É o 390 no pronto para a copy? Para informação, ok. Nível 380, Viper Zulu 10, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5463, coteja. Prossegue Lima, Mike, reporte na Quebec. Lima, Mike, reporte na Quebec. Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, reporte final de 3 milhas, cabeceira no 7. Autorizado, chama para o táxi. Vai chamar pronto o táxi, 260. Pode ser alinhar e manter no zero. Azul Tango, vai para 400. Exato, cruzamento da pista 1735. 320, solo 53, direito, 129. Chané 6200, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado, final do procedimento é esse, responsabilizado. 2000 pés, autorizado, pode. Matango, tem intenções de pouso em Salvador? Álvaro 7, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, livre pouso no 7, uma centena com 15 nós. Livre pouso no 7, Lima, Kilo Zulu. Kilo, posição 04, pátio 3, atende para o finalizador. Alfa, Kilo, 03, posição 52, vai já. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04, 5220. Pátio 3, posição 04, 5220. Para o táxi, o 1260, está com 56 a bordo, 3 de 10, alterna Natal. 0, utilizado táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 1, 1295, QNH 10 no meio, boa viagem. Autorizado táxi, Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar 1260. Lima Fox Sierra, decola ao 55, controle em 120, décima 8. Boa viagem. 208, bom dia, irmão Silvestre. Controle, Salvador. Prossiga, Papa Romeu, Lima Fox, Trot Serra. Prossiga, Papa Romeu. Lima Fox, Trot Serra, decolado no perfil da Malma, na sua escuta. Com 5475, transponder. Papa Romeu, Lima, Foxtrot, Serra, contato radar, saída Momo, submantenha nível de voo, submantenha 3 mil pés. Ok, voltará atingindo e mantendo 3 mil pés. Kilo Whisky para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118 desse ano. Lima Kilo Zulu, Sol 56, backtrack autorizado, 44. Do zero, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. Roger, we cleared down to 3001-0167-40, request divert to heading 050 to distribute. Web 6740, clear. Gol 977, passa nível de voo 1970, chame seu recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, bom dia, 1777 Lagoa. Bom dia. O aluno 20 chama a torre? É, a torre no 283-186 não tá, né? 181-186 não, chama o trante. Isso, eu só queria copiar, qual é o fragmento? Conversa pra cópia é essa, 1219. Isso, no ponto de espera, a torre, qual é o fragmento? O voo de espera é 18195. 1895, obrigado. Torre, bom dia, gol 1260, ponto esperando 0 pronto. Papapá, Eco, Mike e Juliette, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, Chamilhéus na frequência 120.1. Lima Foxtrot Serra, livre ascensão, nível de voo 080. Ascensão 080, Foxtrot Serra. Canal 6200, estabilizado? Afirmo. Complete final do procedimento LS, chame em torre na frequência 1118.95. 1118.95, grato. Web 6740, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, reposta estabilizado. Roger, we cleared down to 2000, report established 6740. Prossigo, hotel Lima Tam. Ciente, confirme a altitude que mantém. Está baixando 600 pés no terreno. Ciente, mantenha 500 pés em condições visuais na escuta do controle. Reporte visual com local de pouso. Centena com 159. Grato. No 260, 0, decola o 00, controle 1208, boa viagem. 208, grato, bom dia. Salvador, bom dia, 1260 da Gol, decola. Bom dia, Gol 1260, contato radar, saída Pulca, submantênio de voo 390. Na Pulca, 390, 1260 da Gol. November, Romeu e Yankee, na escuta do controle. November, Romeu e Yankee, mantenha-se em condições visuais, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Diz que continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Livre pouso 97, 190 graus, 159, do ajuste 909. Hotel Lima Tango, chame torre na frequência 118 decimal 95. 185, grato, bom dia. Webjet 6740, establish on ILS X-ray 10. Web 6740, complete final and contact tower 118 decimal 95. Roger, tower 118 95. 6740, thank you, bye bye. Que Luiz, que Polo 03, backtrack autorizado para o Pat 4. Gente, para acionamento, tá? Chame torre 12295, mais 51. Establish on final runway 10, gear down and lock it. Clear to land runway 10, in 100 degrees on 5 knots, QNH 1016. Clear to land 10, 10, 16, 740. Paulo é o Onix 6200 Strong. 6200, taxa via Alfa, Juliette, botão 04. Alfa, Juliette, 04, 6200. Papá Romeu Lima, Foxtrot CCR, confirma de mais pouco. Dois zero. O nome é 20, sim, é grande. Semana 1820. 1820, grande. Caso 63 para Ilhéu, sumo 60 com a de copa. Comodoro, boa tarde, Zan 389, sente da OPS, autorização Guarulhos. 385, sente, número 2, Costa, guarde. Guardando, Zan 389. A 6740, tá com o Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama a 6740. Azul 4463, Parilhão, 160, pronto, cópia? Parilhão, 160, decolado da pista 90, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Léo, controle 1208 e transponde 5513. O ponto para posicionamento. O Mike Juliette Romeu autorizado, decolagem com Pura Norte, uma centena com 15 nós. Dois autorizado táxi, via parte 1, Índia, Alfa no ponto de espera da 10, chame torre, 1, 18, decimal 95, quem negar no 0 no meio, boa viagem. Bom, agora no 0 no meio, autorizado Índia, Alfa, ponto de espera pista no 0, 7295, 728. 96740, mantenha a posição da Juliette. Mantenha da Juliette, 6740. Então, 3895, Guarulhos, 340, ponto cópia. Copio, tá, 3895. Então, 3895, para Guarulhos, autorizado 340, via UPS 1 no meia, recordar 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, controle 1208, transponde 5517. Autorizado Guarulhos, nível 3, 40, perdura 1-6, decola da pista 1-0 com curva à direita, da El Leda Bridge, após controle 1-208, acena 5-1-7, cotejou da 3-2-9-5. 3-2-9-5, deixamento correto, poste pronto para posicionamento. Entra na 3-2-9-5. Gol no 260, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife 125, 45, alterna 285. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Recife essa Juliette no 0, portão, Recife 150. Foxtrot Serra, autorizado ascensão a nível de voo 100. Salvador, bom dia. 728 da web no ponto de espera da pista 10. 5728, alinhar e decolar. Uma centena com 159. Para informação de tráfego, eu tenho um Robson 44. Sobrevoando a estrada do Coco, 500 pés. Pente do tráfego 538, a linha redecola de imediato da pista 10. 3191, posição 06, livre puxa essa nave, flash taxi. Dão 32 no meia, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. 050 na chegada a Mari, quanto possível direto à zona? Mantenha o perfil de chegada, dão 32 no meia. Decola 12, controle 1208, boa viagem. Perdão, rádio. Perdão, controle 208, web. 5728 Quebec para Cairo, mil pés, corredor axé, decolando ao 7, curva direita, para ingresso no corredor, restrito mil pés, acione 0161, controle 120.8. Mantenha nível de voo 350, autorizado PUCA da presença. 350 autorizado, voando direto PUCA, o M5728, graças. Dão 32, nomeia autorizado ETAP da presente. ETAP da presente, 32 e nomeia, já. Meia 3, agora instante para o início do push. Gol 9754, bom dia. Chegada Mari, desça para nível de voo 060.